Boa noite a todos. O tema que me traz cá é falar um bocado desse confronto de empreendedores versus empreendedoras, que é algo que no meu dia a dia tem surgido. Mas antes de realmente falar sobre o tema, faz sentido falar um pouco sobre quem é que eu sou. E eu chamo-me Felipe Ávila da Costa e trabalho na UPATEC, na área da comunicação, informação e umas outras coisas. E no âmbito da informação, recentemente nós fizemos um levantamento de todos os recursos humanos e questões financeiras ligadas à UPATEC. E 69% das pessoas que trabalham lá são homens, 31% mulheres. E quando vamos mais a fundo saber quem criou as empresas, a porcentagem é ainda menor, 14%. Isso fez-me pensar o porquê, que essa discrepância. E se calhar fez-me pesquisar um bocado, não fui a nenhuma biblioteca, mas tentei pesquisar mais para tentar entender o porquê dessa diferença. Indo um bocado na história, vamos para a emancipação da mulher, e isso no início, eles começaram a trabalhar em funções de homem, e hoje chegam a 46,8% da força laboral dos Estados Unidos, com 66 milhões no total. Só que quando vamos para as profissões bem pagas, elas passam os homens e são 51%. Apesar de continuarem a receber menos, mas isso é um outro problema que não está cá em questão. Ou seja, as mulheres, na parte da gestão, na parte da política, com a Merkel, com a Clinton, no desporto e ainda na música, destacam-se e são referências a nível mundial. Mas, no entanto, apesar de nas mais diversas áreas serem referência, continuam a não ser no empreendedorismo, continuam a não estar em equidade como se calhar queríamos ou deveriam ser. E a pergunta é, porquê? Será algo cultural? Será outras questões? De acordo com um estudo sobre empreendedorismo feito no Canadá, pode-se ver que, empreendedores ou não empreendedores, os homens estão mais dispostos a ter aulas sobre essa temática. E, ainda por cima, são mais esperançosos. Ou seja, pode ser algo cultural. O que é preciso para criar uma empresa, em resumo? Uma ideia, dinheiro, graduados, qualificados para implementar, talvez um escritório, informação. Mas isso não é desculpa. Todas essas componentes estão acessíveis às mulheres. Aversão ao risco. É dito muitas vezes que as mulheres têm uma aversão maior ao risco. Mas mesmo isso, pode ser verdade ou não, é uma questão de confiança, é uma questão de que se desenvolvem. Um outro conceito é o conceito de sticky floor, que diz que as mulheres, por darem muito mais importância à família, ao casamento, têm essas componentes que as impedem de assumir um passo tão importante como esse, tão responsável como esse. Mas nós precisamos que as mulheres deem esse passo, nós, a sociedade em geral, e não só em Portugal, como no mundo todo. E porquê? Porque podíamos muito bem ter só homens empreendedores, mas não faz sentido. Porque os homens e as mulheres pensam de uma maneira diferente. E ao pensar de uma maneira diferente, veem de uma maneira diferente. E ao ver de uma maneira diferente, veem oportunidades de uma maneira diferente. Temos aqui uma série de casos de sucesso em empreendedorismo feminino, como a Oprah, a Fátima Lopes em Portugal, ou até os menos conhecidos como a Sarah Davis, que gera bilhões nos Estados Unidos. E o que elas têm em comum fora serem mulheres? Esses são os produtos que elas comercializam. Produtos direcionados para crianças, bolsas, vestidos, batons, casas, televisão focada em mulheres. E o que vemos aqui? Vemos que as mulheres, se calhar, têm uma capacidade que pode até ser acessível aos homens, mas é mais acessível às mulheres de ver questões que fazem a diferença para elas próprias. E essa é uma grande diferença em termos de oportunidade de mercado. Então, será que Portugal... Será que essa apresentação, será que esse Ignite é suficiente para motivar alguma das mulheres aqui a serem as próximas empreendedoras? Espero que sim. E, se for o caso, recomendo que falem com a Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias, que criou um milagre, que é dar formação e dar dinheiro para as mulheres criarem empresas. E ainda outras referências, como o Girls Geek Dinners e a própria UPATEC. Questões que tenham, falem com elas. Se eles não resolverem, falem comigo ou falem primeiro comigo. Tem cá os meus contatos e espero que isso seja um bom passo para mais mulheres empreenderem.